Capítulo 24. E quanto aos filhos de Arão, estas foram as suas divisões. Os filhos de Arão foram Nadab, e Abiú, e Eleazar, e Itamar. E morreram Nadab e Abiú antes de seu pai, e não tiveram filhos. E Eleazar e Itamar administravam o sacerdócio. E Davi os repartiu, como também a Zadok dos filhos de Eleazar, e a Aimelec dos filhos de Itamar, segundo o seu ofício no seu ministério. E achou-se que eram muitos mais os filhos de Eleazar entre os chefes de famílias do que os filhos de Itamar, quando os repartiram dos filhos de Eleazar 16 chefes das casas dos pais, mas dos filhos de Itamar, segundo as casas de seus pais, 8. E os repartiram por sortes uns com os outros, porque houve maiorais do santuário e maiorais da casa de Deus, assim dentre os filhos de Eleazar como dentre os filhos de Itamar. E os registrou Semaías, filho de Natanael, o escrivão dentre os levitas, perante o rei e os príncipes, e Zadok, o sacerdote, e Aimelec, filho de Abiatar, e os chefes dos pais entre os sacerdotes e entre os levitas. Uma dentre as casas dos pais se tomou para Eleazar, e se tomou outra para Itamar. E saiu a primeira sorte a Jeoiarib, a segunda a Jedaías, a terceira a Arim, a quarta a Siorim, a quinta a Malquias, a sexta a Miamim, a sétima a Acós, a oitava a Abias, a nona a Jesua, a décima a Secanias, a undécima a Eliasib, a duodécima a Jaquim, a décima terceira a Upá, a décima quarta a Jezebiabe, a décima quinta a Bilga, a décima sexta a Imer, a décima sétima a Ezir, a décima oitava a Apizes, a décima nona a Petaías, a vigésima a Jeesquel, a vigésima primeira a Jaquim, a vigésima segunda a Gamul, a vigésima terceira a Delaías, a vigésima quarta a Maazias. O ofício destes, no seu ministério, era entrar na casa do Senhor, segundo lhes fora ordenado por Arão, seu pai, como o Senhor Deus de Israel lhe tinha ordenado. E do resto dos filhos de Levi, dos filhos de Anrão, Subael, dos filhos de Subael, Jedias, dos filhos de Reabias, Isias, era o chefe. Dos Isaritas, Selumite, dos filhos de Selumite, Jaate. Dos filhos de Hebron, Jerias o primeiro, Amarias o segundo, Jaaziel o terceiro, Jecamião o quarto. Dos filhos de Uziel, Mica. Dos filhos de Mica, Samir. O irmão de Mica, Isias. Dos filhos de Isias, Zacarias. Dos filhos de Merari, Mali e Muzi. Dos filhos de Jaazias, Beno. Dos filhos de Merari, da parte de Jaazias, Beno e Suão, Isacur e Ibri. De Mali, Eleazar. Este não teve filhos. Dos filhos de Quis, Jeramiel. Dos filhos de Muzi, Mali e Eder e Jerimote. Estes foram os filhos dos levitas, segundo as suas casas paternas. E o chefe da casa dos pais, e bem assim como um dos seus irmãos menores, lançaram sortes igualmente como seus irmãos. Os filhos de Arão, perante o rei Davi, e Zadok, e Aimelec, e os chefes dos pais, entre os sacerdotes e entre os levitas.